louco de atitude, não se ilude, tipo um grude. No rap, adeus, faça uma prece, quem não se esquece. Que tem que ter um proceder, saiba chegar. Em Santa Luzia, BH, qualquer lugar. Já disse Léo Inseto, sei que a ideia é verdadeira e por aqui o papo é reto. Conversa de malandro, segue em frente, não faz curva. Ouça mais, fale menos, respeite a lei das ruas. Nem sombra vai sobrar se não souber respeitar. Linguarudo, dedo duro, só o pó vai ficar. Favelado sim, sanguinário não, mas tem louco, é diabrado que acaba. Vejo muitos por aí que estão no tititi. Língua solta por aqui, não demora pra subir. Lei do cão, lei da selva, sou sobrevivente. Muitos já partiram com a língua entre os dentes. Celular ou orelhão, caçando confusão. Segui o ruim, vejo um montão, querendo puxar o cão. Só espera um motivo, um alvo pro tiro. Maluco, não faz isso, 9-0, fique vivo. A língua tá solta, veneno na boca. Ficou no descabelo, quem não teve a mente afoita. Sem papo furado, os loucos favelados. 607 é como tem desgovernado. A língua tá solta, veneno na boca. Ficou no descabelo, quem não teve a mente afoita. Sem papo furado, os loucos favelados. 607 é como tem desgovernado. Língua solta que não vence, já dizia o negução. Nervoso na coab, no descabelo, confusão. Mantenha o proceder, saiba com quem se envolver. Pra que depois o língua solta não aponte você. Ligeiro sem dar falha, esperto na quebrada. Conheço um montão, o sangue bom e os canalha. Faça seu esquema, não fale sem o tema. Ouça mais, fale menos, zero lero é problema. De quebrada em quebrada com conversa fiada. Diz que é um rei do pó, do verdinho e da lata. Gargalhada, risada, esse maluco é uma piada. Vive na mentira, conta faro e mais nada. Meu time ali do B, falou que está pegando. Não sabe o que é mulher, que eu tô ligado a miliano. Mina de responsa, quero os manos de atitude. Não esse safado que errado ainda discute. Dono da razão, em casa sem um grão. Quando tá na rua pra todo mundo diz que é o bom. Faz parte da elite, vai na festa sem convite. Quando chega escuta, sai, se retire. Vai ser assim, de hoje em diante até o fim. Até que fale, de quem decurta o estopim. A língua tá solta, veneno na boca. Ficou no descabelo, quem não teve a mente afoita. Sem papo furado, os loucos favelados. 607 é como tem desgovernado. A língua tá solta, veneno na boca. Ficou no descabelo, quem não teve a mente afoita. Sem papo furado, os loucos favelados. 607 é como tem desgovernado. Língua solta me aborrece, conheço as espécies. Deixa o mano que caguenta, aqui no faro se engrandece. Bandidão, ladrão, quando tá fumando um beck. Criminoso, perigoso, que atitude não conhece. Diz que é veneno puro, malandragem sabe tudo. Quando os homens chegam junto, ele até chora no escuro. Entrega toda a rapa, sem ter levado um tapa. Faz maluco, mata o outro por conversa fiada. Não honra o que veste, se iguala a uma peste. Tá ligado no fuxico, sabe tudo o que acontece. Na parede, o safado com o ouvido colado. Pesquisando o que acontece no barraco do lado. Precisou de mim, é sangue bom até o fim. Mas quando tá na boa, que se foda o vizinho. Se tomou trocando ideia, se intromete na conversa. Diz que João não presta, vida alheia é uma festa. Sua vida é um esculacho de cabeça pra baixo. Zé mérito eu acho, foqueiro do bairro. Enganando a si próprio, adiantando seu velório. É óbvio que esse tipo é provisório. A língua tá solta, veneno na boca. Ficou no descabelo, quem não teve a mente afoita. Sem papo furado, os loucos favelados. 607 é como um trem desgovernado. A língua tá solta, veneno na boca. Ficou no descabelo, quem não teve a mente afoita. Sem papo furado, os loucos favelados. 607 é como um trem desgovernado. Você fala demais, você fala demais, ô rapaz. Você fala demais, eu já disse a você.